Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Mais ou menos isso, né, Zeca? É isso aí, agora mais ou menos por aí, né? Agora sim, né? Um pouquinho mais aqui de retorno, pra mim vai ficar uma beleza, cara. Aí. Mas enfim, cá estamos nós ao vivo para a edição do dia 4 de abril, já 5, né? O Ronca Ronca é inacreditável, ele começa num dia, no primeiro segundo já tá em outro. 4 de abril de 2005. Teremos várias novidades. Promoção com DVD do White Stripes. Teremos Graham Bond Organization, The Pop Group. Benegão, nosso amigo. Rotary Connection, com uma música do Cream espetacular. China, que eu encontrei sábado batendo perna na cidade. Chapter House. Noriel Vilela, The Band espetacular. The Meters. Enfim, mais histórico Walt Disney, né, mano? É, mano. Mas, ô Zeca, diga, Maurício. Vários elogios pra você, hein? Oh, que isso, rapaz. É, rapaz, foi bem pra caramba segunda-feira passada, cara. São os ouvidos. Espetacular. Vamos começar aqui a brincadeira? Vamos nessa. Quer dar o telefone logo da rádio? Isso, 2221-029. Galera, pode ligar aí e pedir um som aqui no Ronca Ronca. Mas tá desconectado ali? Tá sim, tá liberado. É mesmo? Pra rapaziada. Tem cerveja? Cerveja. Já começou, hein? Então já é. Teremos visitas telefônicas, hein? Yes, that is the sound created by the musical invasion of America. Segura, hein? Quem tiver perto daquela cristaleira se afasta, senão quebra tudo. O que está acontecendo aqui? Cidade. And many educators consider their popularity resulted from their becoming symbols of teenage rebellion. They certainly are raking in a lot of good green American money and gathering hundreds of thousands of teenage fans in the process. Can I kick it? Yes, you can. You can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. You can. Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Well, I'm gone. Warning. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force. Why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of a dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives is a plus love. As the tribe flies high like a dove. I was waiting for that last comment. Can I kick it? Then do so. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Tribe that flows in layers. Right now, Fife is a poem sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, Quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, check your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Alô, galera do Ronca Ronca, aqui é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte, eu comi muita rã com manteiga, eu tanto pulo quanto escorrego. Believe it or not, that is the sound of an invasion. Yes, that is the sound created by the musical invasion of America by the world's hottest recording group. A Tribe Called Quest. It's a Tribe Called Quest do Q-Tip. O Q-Tip voltará ao programa mais adiante numa música sensacional. Já é a rival do LCD Sound System, como a melhor música de 2005. Tá sabendo, Zeca? Sensacional, hein? Esse é o A Tribe Called Quest, que nem eu falei aqui, um disco de estreia do trio nova-iorquino, disco lançado em 1990. Caramba, 1990 é muito tempo, né, bicho? É verdade, muita 15 coisa aninhos. Evidentemente, a música toda em cima de Take a Walk on the Wild Side, do Lou Reed, né? Que é um hit absurdo, né? Claro, você sabe que essa música aí, eu, assim que eu comecei a ouvir, ela faz parte de um filme chamado As Idades de Lulu. Essa versãozinha? É verdade, essa versãozinha aí. Qual é o filme? As Idades de Lulu. Santos? Depois eu digo que a rapaziada gostou, você falou, pô, não falei nada, rapaz. Só essa aqui você já ganhou muitos votos, cara. Eu ganhei uns trocados a mais aqui. Mas olha só, uma das atrações do programa de hoje é que a gente vai colocar, já colocamos na roda a partir de agora, o DVD do White Stripes, espetacular. Deixa eu pegar aqui a caixinha. A cada segunda-feira a gente vai fazendo uma promoção, botando um DVD na roda, The White Stripes Under Blackpool Lights, um DVD espetacular, 26 músicas gravadas ao vivo na cidade inglesa de Blackpool em janeiro de 2004. Então hoje nós temos dois DVDs para a rapaziada que participar única e exclusivamente pela internet. Qual é o site da rádio? www.radiocidade.fm. Então, enquanto a rapaziada se prepara, se azeita, né, para responder a pergunta que a gente vai fazer, né, não vamos dar assim de cara, né? De bobeira, não. Aliás, pode. Tem mais um detalhe, é o DVD e o CD do Elephant, o último disco do White Stripes, cara. Quando a gente dá muito, né? Sensacional. Né? Então, para preparar o clima... Belezoca, né? Meg White, espetacular na canção In the Cold, Cold Night, que pertence ao disco Elephant, que você pode faturar. E eu vou fazer a pergunta. Jack White no acesso Led Zeppelin total aqui, né? Doideira, hein? Então a pergunta é muito simples. Qual é o site da Rádio Cidade? www.radiocidade.fm. À direita, o link do Ronca Ronca, nome completo, todas as formas de comunicação para o departamento de promoção da Rádio Cidade entrar em contato com a nossa torcida. Basta, acessando o Ronca Ronca à direita, você dizer qual a canção do White Stripes que mora no seu coração? Qual a canção do White Stripes que mora no seu coração? Nossa, é muito difícil, rapaz. É mesmo? É demais. Vamos trocar, então? Vamos perguntar quem é o campeão da Taça Rio? É. Mas enfim, diga qual a sua música predileta do White Stripes. E a promoção vale apenas até meio-dia de amanhã, hein? Papum, nós vamos sortear dois que vão faturar o CD Elephant, aqui é o fundo, e o DVD, gravado em Blackpool, na Inglaterra. Lembrando também que a nossa torcida pode, como já está fazendo há bastante tempo, participar da votação do Prêmio Claro de Música Independente, tanto no site da Rádio Cidade quanto no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. Você pode acessar e dar o seu votinho pra gente e pra Vez do Brasil, aqui da Rádio Cidade, e várias outras participações você pode ter: imprensa, escrita, banda, disco, produtor, pinico mais independente. É uma coisa de louco, né? Falar em música independente, ô Zeca, vamos até Niterói ouvir a demo do programa de hoje? Vamos então até Nikite. É o Defeito. Ronca, ronca, cidade. A rádio rock. O seu namorado é grande, mas não é dois. E aquilo que a gente sente agora não se deixa pra depois. Eu vou me arriscar a ficar todo machucado, mas está valendo a pena só pra te ter do meu lado. Agora eu perdi o amor pelos meus dentes, deixa ele vir que eu apanho contente. Agora eu perdi o amor pelos meus dentes, deixa ele vir que eu apanho contente. Namorado é grande, mas não é dois. E aquilo que a gente sente agora não se deixa pra depois. Eu vou me arriscar a ficar todo machucado, mas está valendo a pena só pra te ter do meu lado. Agora eu perdi o amor pelos meus dentes, deixa ele vir que eu apanho contente. Eu perdi o amor pelos meus dentes, deixa ele vir que eu apanho contente. De Nikite City, Defeito. Seu namorado é grande, mas não é dois. Brilhantemente dito, né? Aliás, com você, né, Zé? Ai, ai. Qualquer dia desse eu vou trazer o Lobão aqui, sabia? Lobão? É, Lobão. Tá ligado? Muito bem. O seu namorado é grande, mas não é dois. Ô mesmo, cara. Não é cascata não, cara. Como o Lulu também. Nós falamos dele no início do programa, tá, já tá agendado já. Sensacional. Muito bom o Defeito, hein? Segura. Mas está valendo a pena só pra te ter do meu lado. Bom, nós abrimos o programa com a Tribe Called Quest, a música Can I Kick It? Sensacional. Logo depois, White Stripes com In the Cold, Cold Night. E o Defeito com Disco do Roberto. Agora eu perdi o amor pelos Algum pedido já aí pelo telefone, não? Sim, temos um pedido já aqui. Temos aqui James Joplin. Ih, é mesmo, é? É, rapaz. Tem uma turma que gosta bastante da James, né? O Sergei, por exemplo, gosta muito também, há bastante tempo, né? Adora. Inclusive, ele canta, tem o timbre meio que parecido com o dela, meio rouco e rolou tal. Rolou um sexo lá, né? Rolou vários sexos, né? O seu namorado é grande, mas não é doido. Ó, o namorado grande que não é doido. E aquilo que a gente sente agora não se deixa pra depois. Vamos ouvir um Graham Bond Organization. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. A gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, he gonna be a son of a gun, he gonna make all you women's jump, twitch and shout, the whole world gonna know. Cap on, got a mojo too, got a St. John the Conqueror, gonna mess with you, yeah, gonna make all your chicks come, yeah, into my hand. Ronca, ronca. A rádio rock. Chegue para cá, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. Posso ir? Já tá indo. Sequência brasa total. Abrimos com The Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. Logo depois, um compacto maravilhoso do Fever, 7 polegadas, Woolly Bully. Quem canta isso no original? Ih, rapaz, essa é uma pergunta que nosso telefone está aberto para a resposta. É verdade. Qual é o telefone? 2221-1029. Aliás, várias informações chegando aqui pra gente. O Q-Tip, que pertencia, né, ao a Tribe Called Quest, que está numa música maravilhosa que nós vamos tocar daqui a pouquinho, chegou uma mensagem dizendo que ele está no novíssimo single do Stevie Wonder. E diz que é uma coisa de doido. Vou correr atrás pra segunda-feira que vem a gente mostrar, né? É. Stevie Wonder, né? Tipo, é grosseria, né, cara? Como o Meters aqui ao fundo. Aliás, esse groove aí ao fundo, com esse groove ao fundo, agradecer a rapaziada que segunda-feira passada participou da promoção para o Goma. 100ª edição do Goma, sábado no 00, com o Callbook e o Chico Dub como convidados. Então a rapaziada já foi devidamente contactada e obrigado pela participação de todos, né? Aliás, sempre agradecendo muito a participação da nossa torcida, né, Zé? Claro, lógico. New Orleans na veia. O grupo do Graham Bond, do grupo participavam o Jack Bruce, o Ginger Baker, que logo depois, mais adiante, fizeram parte do Cream, e o Dick Haxtell Smith. um saxofonista inglês que subiu para bater papo com Bob Marley e Jimi Hendrix no final de 2004. E eu tô, desde que a notícia chegou a gente, para fazer uma tremenda homenagem a ele. Ainda não vai ser hoje que nós vamos prestar nossas reverências a Dick Haxtell Smith. A gente não esqueceu de você não, rapaz. Mas e o telefone da rádio? 2221-029. Pode ligar aí, fica à vontade. É muito bonito, muito lindo, mas um pouquinho de maluquice faz bem, né? O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. The wind tells you you're not slow. Frequência saia da dos gafanhotos e observe como você se sente novo. Ciclo após ciclo vamos evoluindo através da experiência. inteligência e a dor nos ensina um bocado. Buscar conhecimento não fica bitolado nos fatos. É a visão desse momento e de ser. O trabalho é permanente. Camadas densas de energia negativa dominam o campo magnético do globo. Terrestre, de leste a oeste, de norte a sul. Energias invisíveis se movimentam, mas os resultados podem ser vistos a olho nu. Cheque mate, período de desgaste, ano após ano. A situação é grave, como um sistema de som. Jamaicano, eu sei, além do dub de delay, eu tenho sede, o microfone é meu espelho, as sensações são minha parede. Para onde? Bernardo Benegão, um dub Seletores de Frequência, que pertence ao disco Benegão, os Seletores de Frequência apresentam Enxugando Gelo. Se você não tem esse disco, a sua CD-teca está um tanto quanto vazia. Né? Tá pobre, né? Pobre, pobre. Temos visita na linha? Visita, pode entrar. Senador. E aí, Marcelo? Como é que estamos? Estamos bem. Posso tocar uma música pra você? Pô, maravilhoso. Já tocou uma grande música aí. Toca outra aí, mano. É, então segura. Essa é especial, tá? Tá ok. O Flamengo é uma dança espanhola. Que dança ao som da castanhola. O Flamengo, Flamengo, Flamengo tem balanço na sola do pé. No começo rebola, rebola, mas no fim acaba com olé. Homenagem dos tricolores a você, Marcelo, segura. Olé, olé, que balanço bom que o Flamengo tem. Marcelo Yuca mais uma vez com a gente. Aí, bonitão, tranquilo, cara? É, tranquilo, depois do seu papo que tomamos no final de semana, eu acho que você é um puxa-saco sem vergonha. Quer se ampliar essa questão? Não tem nada a falar dos tricolores, uma vez que seu time está numa fase lamentável. Os nossos, né? Ah, mas o meu foi mais adiante, né? Ah, aliás, foi maravilhoso. Ter ido adiante foi um motivo de alegria para vocês, né? Sei. Marcelo? Oi. Quer samplear essa música aqui no fundo, cara? Oi. Tem um frevo aí no fundo? Olé, olé, olé, que balança o ponto. O flamengo tem olé, olé, olé. O balanço vai. Mas o Yuka, eu... a pergunta é a seguinte, cara. É o seguinte, primeiro eu gostaria de agradecer aí a canção maravilhosa que colocou antes, grande Benegão, então. Bernardo Negão, morador da Equitativa na no Santa Teresa. Tá ele aqui no fundo ainda. Então, é, sobrinho do não menos maravilhoso J.T. Meirelles. Oh yes. Não é? É verdade. Quem não conhece, deveria conhecer. É verdade. Também, se não tem, alguém não tem o disco do Meirelles na CDteca, na discoteca, tem um espaço sobrando, né, cara? Exatamente. Vem cá, você vai responder a pergunta. E o seu disco, cara? Olha... Vem cá, tem gente contigo aí. Tá como aqui que o disco é redondo com um buraco no meio. Ou não, né? É o disco que sumiu. Aliás, hoje em dia não tem mais disco, né? Essa, o formato do disco hoje pra essa garotada, né? De 10 a 15 anos que ouve música pela internet, ele não sabe o que é disco. Não tem, não acabou. Tem. Acabou. Graças a Deus acabou, né? Porque virou outra coisa, né? Eu acho que essa mudança é super positiva. Eu gosto ainda de... Eu acesso pra caramba, tô juntando minhas musiquinhas aqui. Aliás, tem pessoal que gosta de dub aí, tem uma rádio na internet maravilhosa, Live 365, que é um espetáculo. Qual é o endereço? Na verdade é um compêndio de várias rádios de dub, de jungle, hip hop de todo mundo, é muito legal. Qual é o endereço, Marcelo? Oi? Qual é o endereço do site? É www.live365.com. Beleza. Maravilhoso isso aí. Vou ver aqui, falar em dub, vê se você conhece isso aqui. Ó. Grosseria ou não? Maravilhoso, hein, cara? É teu amigo, cara. É ele, é. É, Adrian Sherwood. É o Careca? É o Careca. Esse é o disco do New Age Steppers, um disco lançado... Alguns discos dessa banda foram lançados no início dos anos 80, quando ele juntou o Mark Stewart, que esteve aqui com o Pop Group, eu não anunciei, mais recentemente, há uns 15 minutos atrás, com uma música chamada Snow Girl, um disco Y, que é o nome, um disco clássico. Também no início dos anos 80, misturando aquele pós-punk com dub, com eletrônica, enfim, uma desorientação como é o The New Age Steppers, onde ele chamou essa menininha, duas meninas dos The Slits, para cantar, e tem simplesmente Style Scott na bateria. Style Scott, grande Style Scott, que gravou inclusive vários discos com outro fabuloso produtor de dub, que é o Bill Lasso, né? Exatamente. Fica, você tá numa câmara de eco aí, cara? Não, tem... o Carnizé aumentou aqui o som. É que demais, acho também tá o alto do seu retorno aí, cara. Agora, no último disco do Sherwood tem uma música ele cantando com a filha dele. Ele cantando, não, a filha dele cantando, né? É mesmo. Uma coisa bacana, assim. Você... Ele que é compadre de outro grande produtor e músico desse gênero maravilhoso, que é o dub. Ele é compadre do nosso querido amigo Dennis Bovell. Que produziu aqui o The Pop Group, que eu mostrei com o Mark Stewart. Enfim, as coisas vão se costurando, né? A teia vai sendo formada. E todo mundo, não sei o quê. O Adrian Sherrod produz o Yuka, que não sei o quê. O Dennis Bovell remixou para Lamas. Toca com o Linton Quest Johnson, que não sei o quê. Blum, blum, blum, e fica uma coisa linda, né? É isso aí, ó. Marcelo, quando é que você vem aqui, cara? Pra gente fazer um programa de quatro horas logo. Devidamente trajando o manto sagrado. Ah, meu Deus do céu. A camisa do Flamengo, lógico. Na sua versão mais nova. Certo. É claro, comprada no paralelo, porque ninguém tá podendo pagar essa prata toda. Paralelo é 2.7, hein? Agora, tamo aí, vamos lançar o disco aí, finalmente, hein? Então vai lançar aqui no programa? Vamos lançar aí no programa. Tem uma ideia de quando, não? 2005 ainda? A governadora do Rio de Janeiro. Ah, é? Temos uma musiquinha dedicada a ela. Que beleza. Temos participações maravilhosas nesse disco também. Inusitadas até. E você não me chamou pra fazer uma gracinha. Olha aqui, ô Marcelo. Oi. Eu ouvi nos últimos dias a música mais extraordinária de 2005 junto com a música do LCD Sound System. É aquela Daft Punk Explain My House. Quer ouvir? Quero. Ela vai ser a canção inesquecível de hoje. Segura aqui, ó. Manda pau. Minhas canções inesquecíveis. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back to sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. finger is on the button. Push the button. Rapaz, 6 minutos de desorientação total e absoluta da música que abre o disco do Chemical Brothers, já lançado no Brasil, com a participação do Q-Tip aí ao fundo. E aí, Marcelo? Caraca, velho. Muito bom, muito bom. Realmente muito bom, cara. Não é só essa faixa que é boa, não. Tem o cara do Block Party tocando, cantando também. É, tá bom pra cacete esse vídeo. Ouve a entradinha, entradinha. Mamãe me acorda, viu? Muito bom. A música é bom chama-se... A gente ouvir um grande novo clássico, né, mano? Como é que é? É bom a gente ouvir um grande novo clássico. Não, essa música... Já tá, né? Já tá. Daqui a 30 anos você pode tocar, não tem o menor problema. Galvanize, a música que abre o disco do Chemical Brothers, Push the Button. Maravilhoso. Cacilda Becker. Aliás, o show deles aqui foi maravilhoso, hein? Que bom, né? Pra quem não sacou, o show que eles fizeram lá na Barra, foi quadrifônico, né? Tinha caixas pra tudo quanto é lado lá. E visual também de primeiríssima linha. E recentemente eles tiveram só em São Paulo, né? Pois é. Deixaram o Rio de Janeiro meio de lado. Aliás, em várias situações, o Rio de Janeiro está sendo deixado de lado. O Rio de Janeiro está de lado completamente. Aliás, tem que dizer que no sábado o torneio ia passar por uma braba aqui. Que situação, né? É, um bode me cercou de novo, vai, Maurício. É mesmo? Só que dessa vez a rua toda correu e eu não sei por que eu não consegui correr junto com todo mundo. Então fiquei à mercê no carro, esperando que os indivíduos entendessem a minha situação, o que não ocorreu. E aí? Eles roubaram os dois carros na minha frente e saíram correndo. Um negócio de 10, 20 minutos depois chegou a polícia. Corriqueiro, nem é mais notícia. Só que agora eu vou colocar no meu carro, vou colocar um adesivo grande assim. É, sou deficiente físico. Em caso de assalto, por favor, me coloque no chão. Porque não sei como me defender muito bem, não, cara. Coisa tá horrível. Aliás, queria jogar uma enquete aqui, ó, no programa. Joga. Que é o seguinte, qual a notícia mais importante pra vocês, ouvintes? O massacre ali da Baixada Fluminense ou a morte do Papa? Ou o massacre do Fluminense, né? Ou uma... Olha esse pedaço aqui, Marcelo. Realmente, isso é uma... Ouve um pedacinho aqui. Estava na semifinal. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Agora o lance é o seguinte, Marcelo. Diga aí, mano. Tem que saber quem, conforme fala aqui o Q-Tip na faixa, não na faixa título, mas que tem a expressão que dá nome ao disco do Chemical Brothers, tem que saber quem é que vai apertar o botão primeiro, né, cara? Push the button. É o... Pois é, meu. Porque se for de um lado, se for do outro, meu amigo, vai sobrar pena, viu, meu querido? Não, coisa horrível, mano. Então você deixou a enquete no ar, né? É. Quem se pronunciar primeiro aí, vai ganhar um mix aqui, eu faço uma coletânea aí. Opa. Especial pro garotão. Opa, garotona pode ser. Ou também. Garotona, né? Se for ainda, melhor ainda, entrego pessoalmente e tal. Ô, Yuka, então vamos aguardar. Eu e Zeca já estamos aguardando você aqui para mostrar em absoluta primeira mão ao mundo o seu tão aguardado disco, hein, cara? Pois é, vamos... É, se que eu tiver a primeira cópia aí, vai, acho que eu sou, como eu digo sempre, né? Aprendi a ouvir tantas coisas aí com esse vascaíno infame. Ouve aqui, por falar nisso, vai aparecer sábado lá no Goma, na edição 100, não? Ou vai pagar aqui? Não, cara, tem o batizado da filha de Garnizé. Ah, vai até meia-noite, é? Ah, não, é lá em Pernambuco, cara. Como é que tá? Manda um beijo pra aquele salafrário também, pra filhinha dele. Tem que dar um beijo rasteiro, né? Porque o cara é muito pequenininho, mas vamos ver. Aliás, pra falar na rapaziada lá de Recife, ainda teremos no programa de hoje o China e os Devotos do Ódio, hein, cara? China, que encontrei esse final de semana no maravilhoso Nova Capela. Eu encontrei com ele sábado ali na área ali da... Foi, encontrei com ele sábado. Porra, bicho. Encontrei com ele sábado. Ficou bem legal ele lançou lá, hein, cara? Eu não senti teu cheiro ali, cara. Eu sempre sinto, pô. Tá vendo? Marcelo, um beijo, juízo, hein, cara? Presta atenção, hein, cara? Pois é. Presta atenção. Aliás, vamos marcar aquele shopping lá no escritório. Fechado. É hoje? Hoje não. Tá bom. Quando você voltar de Recife, a gente se fala. Beleza. Um beijo, Ezo. Beijo. Tchau. Agora, se pra cima do Yuka, né, cara, que é uma figura absolutamente pública, as coisas acontecem dessa forma, né? Quem é que tá livre, Zeca? Não sei, cara. Vai apertar o botão aí? Tem que apertar o botãozinho aqui. Aperta logo. Então já é. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade.